quanto é doce, quanto é bom no mundo encontrar alguém que nos junte contra o peito e a quem nós chamemos mãe. Vai-se a tristeza ou desgosto, põe-se um ponto na tormenta quando a mãe nos dá um beijo, quando a mãe nos acalenta. E embora seja ladrão aquela que tem a mãe, lá tem no meio da luta ternos afagos de alguém. Embora seja ladrão aquela que tem a mãe, lá tem no meio da luta ternos afagos de alguém. Quanto é doce, quanto é bom no mundo encontrar alguém que nos junte contra o peito e a quem nós chamemos mãe. Vai-se a tristeza ou desgosto, põe-se um ponto na tormenta quando a mãe nos dá um beijo, quando a mãe nos acalenta. E embora seja ladrão aquela que tem a mãe, lá tem no meio da luta ternos afagos de alguém. E embora seja ladrão e aquela que tem a mãe, lá tem no meio da luta ternos afagos de alguém.